Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Conversas Aleatórias. Edição para o dia 3, 3 não, peço desculpa, dia 2 de dezembro de 2012, o último mês do ano, 14ª edição, e hoje o tema promete. Vamos falar sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Eu não falo. Vamos falar sobre muita coisa. O que é que se passou, como é que foi e o que é que deixou, que marcas é que deixou na atual sociedade russa? Isto porque os países que integraram esta URSS, à parte da Rússia, já seguiram cada um o seu caminho. Uns mais bem sucedidamente do que outros, mas de uma forma geral, já todos seguiram o seu percurso. Mas a Rússia tem ainda muitas marcas desse comunismo, desse socialismo. Vamos hoje falar, precisamente, sobre a União Soviética e a Rússia. Tenho comigo, à minha frente e na minha diagonal, dois ilustres convidados da edição de hoje. À minha frente, o comunista Nuno Miguel, que não é comunista, mas faz conta que é. Boa tarde, camarada. E na minha diagonal, o Joaquim Pereira, que não é comunista, nem é socialista. Quer dizer, ele vai dizer o que é. Eu sou niilista. Não acredito em nada nem em ninguém. Portanto, a todos muito bom dia e espero que esta conversa seja do vosso agrado. Nos agrade. Já agora, eu sou do Partido Monárquico Português. Sim, que o Carlos foi de monarquia, mas está bem. Ora bem, quem começa? Começo eu. Eu já achava isto de algum lado. quem começa? Começo eu. Diga lá, doutor. que falo. Ora bem, eu tenho uma opinião muito, muito radical, digamos, sobre a Rússia, e isto tudo, este tema surgiu, agora o Nuno sabe porquê, mas eu vou dizer, surgiu porque nesta semana o governo russo lançou a ideia de se criar uma liga, digamos, uma liga soviética, ou seja, um regresso... Liga de futebol. Digamos. Exato, uma liga de futebol soviética. Ou seja, e acho que foi na quinta-feira. Digamos que era o regresso à União Soviética no futebol. Ou seja, juntar as principais equipas de 3 ou 5 países, designadamente a Rússia, a Ucrânia e outros 3 países que estavam ainda em estudo, destes vários que fizeram parte desta... Enfim, desta... Eram 15. Eram 15. Tirando, signo. Portanto, há já um país que eu creio que não iria por aí, que era a Lituânia, mas pronto, os restantes países... Talvez fossem a Azerbaijão e a Estónia, não sei. Sim, a Azerbaijão, a Estónia, a Letónia... Uma parte. A Rússia Branca não. A Bielorrússia. Sim, a Rússia, a Bielorrússia não iriam aí, certamente não iriam aí. Até porque eles seguiram uma ideologia totalmente diferente, aliás. Digamos que a Bielorrússia é o único país assumidamente em ditadura na Europa atualmente. Digo assumidamente porque a Rússia também está, mas não é assumidamente. Mas pronto. Então foi lançada a ideia. Há um clube, inclusive, de peso, que é o Zenit de São Petersburgo, que já se mostrou favorável à ideia. Campeão russo. Mas não é o único clube. Caso para dizer que não é lógico, só se não contar com a Ucrânia, é a mesma coisa que estar a contar com o ovo no cu da galinha, digo eu. Não sei. Mas pronto, o que é que vocês acham? Por exemplo, o Joaquim, que se lembrará certamente de ter ouvido, ou seja, que viveu essa altura em que havia a União Soviética. Não nasci em 17, mas foi em 37, portanto. Exato. Já havia 20 anos de provas. Já não apanhou o calendário soviético, mas... Que já agora vigorou entre 29 e 32. Se vocês não souberem, eu depois digo-vos como é que era o calendário soviético. Mas pronto. Mas, eu por acaso não sei. Pronto, mas ainda se lembram certamente, o Joaquim ainda se lembra certamente como é que era. Até mesmo, eu lembro de um jogo, não sei se o Joaquim se lembra, de um jogo que eu vi na RTP Memória, que era Portugal-União Soviética. Oi. Em 88. Já. Sim, senhor. Isso já era crescidinho. qual é que é a ideia que tem... Quando se fala da União Soviética? Ora bem, para mim, A criação da União Soviética seguiu os trâmites de qualquer outra nação. Começou por abolir o czarismo, porque seria a Rússia, seria para os trabalhadores. Se fossem a seguir à regra, à letra, a palavra comunismo, tudo muito bem. Mas nós verificamos, como em todos os países, outra vez, deita-se, mudam as moscas, mas a porcaria é a mesma. Sai um de cima do trono e senta-se na mesa presidencial outro e com a sua corja a rodeá-lo. O povo é sempre a lapa que está no... quando vem tempestade, é que se lixa. Ficou na mesma, ou pior, ficou escravizado, porque o tão apregoado comunismo para bem de todos os governantes, os que faziam parte dos ministérios, etc., com as suas chás e mais não sei quê, as suas instâncias de turismo e tudo mais, e o desgraçado povinho, escravizado, a trabalhar o que eles queriam, as horas que eles queriam, a ganhar o que eles queriam. O que eles queriam, os governantes, não o que o trabalhador precisava. Ora, se isso foi o comunismo, se foi um virar de história na história da Rússia, meus amigos, tenho dito. Amém. E tu, Nuno, o que é que achas sobre... O que é que se te ocorre à mente quando... Naquela fração de segundo que a gente está a ouvir e a pensar, ou seja, o que é que te ocorre quando se fala da União Soviética? Rússia ou União Soviética? União Soviética. União Soviética. Regime fechado e regime autoritário, mas um regime forte. Não é por acaso, quando se fala em Guerra Fria, a única superpotência que era capaz de contrair os Estados Unidos da América era a União Soviética. Agora, eu não sei o que era pior, se foi o que aconteceu a partir de 1916, a partir da Primeira Guerra, ou o que estava antes. E lá com os Leninos e Bolcheviques e tal, eu não sei se eles fizeram bem ou se fizeram mal. A verdade é que, já falamos aqui quando o assunto foi Estado Novo, quando se restringem liberdades e quando se tenta impor alguma coisa, claro que a liberdade fica restringida, mas também pode haver outros resultados em termos de produção, em termos de trabalho e também em termos de comportamento das pessoas. E foi isso que aconteceu durante muito tempo. Agora já não tanto, mas isso quando falamos só da Rússia. Eu vou falar sobre isso. Se sou mais a favor ou sou mais contra, ficou meio. Até porque fico todo contente que eles eram capazes de contrariar os Estados Unidos da América. Eu não gostava nada dos americanos. E agora também são. Sim, mas agora a conversa é outra. Agora estão na ONU, porque antes havia o Pacto de Varsóvia, não é? Agora estão na ONU e portanto agora têm outra... Mas assim são aqueles que os Estados Unidos dizem que sim, a Rússia diz que não e é melhor que seja não. Porque primeiro atrás da Rússia vai à China. E depois, porque se os norte-americanos se atrevem a contradizer os russos, pois... Eles tinham também uma coisa que é o próprio nome, que indica União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União várias repúblicas, que hoje são países independentes, e eu não sei se foi positivo para, se calhar, nem metade deles. Mas gosto de ver as coisas unidas, os países, quando separam, pode dar as negras. Que é o que vai acontecer à Espanha, se a Catalunha. Bom, já é outra conversa. Continuando. Ora bem, a separação. Nós temos de ver que todo o capital estava nas mãos da Rússia propriamente dito. Claro que ela é que montou as fábricas nas outras repúblicas, deu assistência porque lhes interessava, era realmente uma potência. Dando-se a independência desses países, qual seria, penso eu, não estou a falar de cor, porque não estudei isso, mas porque me apercebi, penso que foi isso. A Rússia toca a desmontar tudo o que tinha montado para trabalharem para a Rússia. Ora, uma vez que eles ficaram descapitalizados, e esses países novos independentes ficaram com as calças na mão para organizar de raiz a sua vida. Não é nos próximos anos, nem sei quando será, vivem quase todos como estava. Presentemente, toda a Europa está, e o mundo está em crise. Mas esses países... A Ucrânia não está mal. Os ucranianos não se queixam, a maioria. Bem, lá... Até vivem em cima da média. Há sempre uma... Toda a regra tem a sua exceção. Conseguindo um ou dois que se tenham equilibrado, tudo bem. Agora, a maior parte ficou mesmo, mesmo. E nós vimos que quando foi... Se deu mesmo a liberdade, todos esses países de leste, o cubinho todo a tentar fugir para viver melhor. Claro que foram apanhar outros países que pensavam que era o Eldorado e acabaram-se por se meter na mesma alhada. Em termos de desporto, que até o Carlos começou com isso, não gostei de uma coisa que aconteceu e relacionada com a União República Socialista Soviéticas, que foram os Jogos Olímpicos de 80 e 84. Primeiro, fez boicote, o Bloco de Leste, depois chegou a resposta, foi não, em 80 Moscou, 84 Los Angeles. Portanto, primeiro, o Bloco Capitalista, Estados Unidos e seus aliados fizeram, nem todos, fizeram boicote e não participaram nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. Em 1984, foi a vez de todo o Bloco Comunista, todo o Leste Europeu, não entrar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Por isso é fácil de adivinhar. Em 80 em Moscou, a União Soviética bateu recordes de medalhas de ouro. Em 84, em Los Angeles, os Estados Unidos bateram um recorde de medalhas de ouro. Ainda hoje, os Estados Unidos e Rússia, agora juntando-se à China, são sempre os países que lutam pelo topo. O Carlos vai falar. Não. Em termos de comportamento das pessoas, e pegando nisto no desporto, não sei se o Joaquim se tem memória disso. O meu pai fala muito nisso e eu também já vi jogos. Quando a União Soviética jogava, no futebol era o mais visto e também no hockey no gelo por causa do, e no basquete, por causa dos confrontos americanos. Estados Unidos-União Soviética. Até é conhecido um milagre no gelo quando os Estados Unidos foram jogar com universitários e ganharam a poderosa União Soviética na final dos Jogos Olímpicos de Inverno, no hockey no gelo. Mas no futebol, por exemplo, quando nós jogámos... Não foram 12 anos depois? Oh. Quando nós jogámos contra Portugal, não que a final foi lá nos Estados Unidos. Os Jogos Olímpicos foi uma edição lá. Ah, por isso é que eles ganharam. Ganharam 4-3, um milagre no gelo. Ainda me lembro quando foi a Coreia do Norte, a Coreia do Sul ficou 0-0. Quando Portugal jogava com a União Soviética e conseguimos uma vitória histórica, nem sabem como, mas pronto, conseguimos afastar a União Soviética do Europeu 84, ou do Mundial 86. Se calhar foi o Mundial 86. Foi 66. Não, década de 80. A União Soviética, o 66, já foi na fase final e foi no terceiro ou quarto lugar que o Eusébio ganhou e a China nos penaltis. Não terá sido em 88, no Europeu de 88? Nós nem fomos no Europeu de 88. Nós arrumamos a União Soviética numa fase final. Tenho a impressão que foi do Mundial de 86. Fomos lá ao México fazer figuras. Então foi no Europeu de 84. Em 86 nós nem sequer passamos a primeira fase. Não foi no Mundial, foi na fase de qualificação. Europeia. Por isso é que eu não sei se foi no Euro ou se foi no Mundial. Mas não foi. Porque o caso 86 foi europeu. Não. Porque 88 é... Não, em 86 foi Mundial no México, 84 foi europeu em França. Pois não, então foi europeu em França porque em 86 houve o famoso caso de Saltillo e não vamos por aí. Não estou a falar na fase outra vez. Estou a falar na fase de qualificação, não tem nada a ver com Saltillo. Foi no ano anterior, ou foi em 85 ou foi em 83. Estou a falar chinesa. Estás a falar soviético, mas sim. Estou a falar do Portugal União Soviética, fomos lá. Não, foi para o Europeu, porque para o Mundial de 86 foi quando o Carlos Manuel foi marcar a Alemanha e ganhamos lá 1-0 na República, na República Federal Alemã. Portanto, quando nós arrumamos a União Soviética, foi o caso mais óbvio para nós, porque deu na televisão. Os soviéticos eram roubados pelos árbitros em quase todos os jogos. Lá está. O regime anticomunista não era só nos Estados Unidos. Todo o mundo capitalista europeu, todo o que não era comunista era anticomunista. E isso traduzia-se no desporto, em que tudo o que envolvesse soviéticos com os restantes países da Europa era tudo a tentar prejudicar, mas isso era declarado. Claro que ninguém veio com a declaração, mas era notório. E o que é que os soviéticos faziam? Calavam-se. Não protestavam. Eu vejo jogos da União Soviética, ainda hoje, agora já mudou um bocado. Mas até há pouco tempo a Rússia era exatamente assim. Não protestam. Não. Têm aquele comportamento de acatam as coisas e acabou. Era assim, no geral? Era o regime que eles tinham, porque o seguinte, já estava de tal maneira enraizado neles, podiam estar a bater que eles aguentam. no futebol ou em qualquer desporto. Os árbitros eram contra. Eles, como já estavam tão habituados a sofrer, sofreram ali calados. Mas lá está, também tinha a ver com a própria educação que eles tinham, que era. Era ficar calados, era acatar as coisas. Pois, precisamente, eles desde miúdos, era aquela. Aquela regra fixa de trabalhar e calar. Trabalhar e calar, mas nada. Carlos, fala sobre isso. Eu acho que no caso do Nenciente que não era bem a educação, era mais porque a mordaça. A mordaça. Aquilo era de facto muita violência. Nós aqui em Portugal falamos do Estado Novo e demais, mas não vamos comparar. Eles às vezes eram mortos aos milhões ao ano. Aos milhões? E sem exagero. Não era aos milhões, mas está bem. Era. É assim. Era muita, muita gente. Às vezes, não estou a dizer que era todos os anos, atenção. Aos milhares por ano era com certeza. Mas houve um ano ou dois em que foram mortos 2 milhões de pessoas. Mas isso foi menos de 30, o que é que foi? Então, continua. Não, nem certo, aquilo era de facto assim. Aquilo era morte aos milhares por ano, quer dizer. Aquilo era um temor constante. Eles viviam aterrorizados, eles não viviam. Não era uma educação rígida, era medo, era um medo completo. Era a mordaça absoluta. Eu estava a seguir um raciocínio. Quando se deu, não posso precisar as datas, mas quando o Stalin veio tomar conta da União do IRS, o RSS. I'm back in the USSR. Foi o princípio do fim das liberdades em absoluto. E nós sabemos que, por qualquer razão, se não eram mortos, ou se levantavam um bocadinho mais a cabeça, Sibéria com eles para morrerem lá. Não os matavam diretamente. E ficavam lá. Os seus Bérias e essa quadrilha toda que ele se rodeou eram indescritível. Casos desses, é o Molotov, é o Korayov, é o Trotsky, o Pavlov também. O Trotsky acho que conseguiu fugir. Mas o Pavlov foi morto. E o Lenin também, mesmo apesar de fugir, também não escapou. Sim, exato. Mas o Trotsky acho que conseguiu escapar. O Pavlov. Mas é engraçado, é curioso pensar que foi ele que inventou aquela teoria dos comportamentos condicionados. Até nisso. É verdade. Ou seja, há aquela coisa do animal, ou seja, no fundo, o ser humano. Ele não fazia isso com os seres humanos, mas o ser humano também era um bocadinho assim. Mas eu sinceramente acho que. Pronto, o Nuno tem uma opinião mais ou menos, mas eu acho que, para mim, a queda da União Soviética foi, digamos que, foi muito, muito, muito mais positivo do que negativo. Sim, em parte. Eu só não concordo com uma coisa. É que agora com mais países é mais difícil lutar pelo apuramento para os euros, para os europeus. Ah, e como é lógico, mais concorrentes na Eurovisão. Pronto, tirando isso. É mais difícil, não. É mais fácil hoje apurar-se para um europeu do que era há 30 anos. Agora é por causa de ser 24. Mas com 16 já era. É mais fácil apurar 16 equipas do que 8. Por isso é que Portugal raramente se apurava e agora apurou-se sempre. Porque se continuasse a ser só 8, claro que eram. Até 92 ou 96, na Inglaterra foi a primeira edição com 16. Por isso é que agora apurámos sempre. Porque aliás, desde 96 passaram 6 a 6 equipas, foi desde 96 Portugal para o sempre. Porque se fosse 8 também ficávamos fora da mesma. Que maneira. Agora, estou aqui, já que estamos no desporto, não vamos deixar esse assunto para fechar. Portugal ganhou a União Soviética 1-0 em casa. Com o Jordão a marcar o único gol do encontro de penalti, no dia 16 de novembro de 1983, perante 75 mil pessoas, no Estádio da Luz. Por isso foi na. Num estádio que na altura tinha capacidade para umas impressionantes 90 mil pessoas. E eu estive lá sentado. 120 mil? Sim. E eu estive lá sentado muitas vezes. Foi na operação. Porque. Foi na qualificação para o Europeu de 84. Porque na época. 65, 66. Em 66 casei e desisti de ser sócio. A mulher não me deixa vir ao futebol e eu desisti. Não, mas foi porque. já nesse tempo começaram a subir o preço das cotas e dos bilhetes, essa coisa. Eu gostava de futebol até ali, porque naquele tempo Portugal tinha realmente, ou Benfica, neste caso especial, o Benfica tinha uma equipa muito boa, que era a Valdes, a seleção. Por isso é que eu ia dizer Portugal, porque a seleção era praticamente do Benfica. Hoje é o Braga, a base da seleção. Conclusão. Sim, em Portugal. Cheguei a lá estar muitas vezes. E esse jogo, que data foi? 16 de novembro de 83. Ah, então não. Mas agora, 39 anos. Já tinha abandonado as lides de espectador. O famoso jogo em que o Bento até, diz o meu pai, que até com o cu defendia. Ai. Porque a União Soviética sempre em cima dos portugueses, e bolas ao posto e o caraças, e o Bento aguentou a coisa. Tem a formação, não tem a formação das equipas. Tem os plantéis, mas não tem... Mas eu, por acaso acho que foi só um pequeno, só uma pequena parte, e fechando o capítulo do Benfica, acho que um dos mais disparados foi o Estádio Novo que fizeram. O outro era... Oh, senhores, era União Soviética. Era prático. Para provar o poderio na altura, também com potência desportiva da União Soviética, é que nós ganhámos em casa 1-0, meio sem querer, porque na União Soviética, meio ano antes, tínhamos perdido por 5-0 no Estádio Lenin. Perante 90 mil pessoas no Estádio Central Lenin em Moscovo, com gols do Cherenkov, Rodionov, Demianenko e Larionov. São todos Kov. Menos o Demianenko. Ainda hoje o Russo é assim. É, os outros. Aquela história da Alemanha que eu estava a confundir foi no Mundial de 86. Fomos lá ganhar a Alemanha com o gol Carlos Manuel, que isso é famoso. Foi de uma baliza a outra, não foi? Exatamente, quase meio campo. Agora, o que eu vos pergunto é... pergunto-vos ao Joaquim. Porquê é que a União Soviética começou a ceder? E porquê é que caiu nos inícios de 90? Boa pergunta. Foi as pressões de fora? Foi o próprio regime que começou a ceder? Foi também uma consequência da queda do Muro de Berlim, em 89? Foi um acumular de acontecimentos. Primeiro, lá está, deixou de haver aquela rédea à população. Depois, o próprio capitalismo em si, começaram a aparecer, sabe-se lá como, os capitalistas. Dentro da União Soviética começou a haver uma série de capitalistas. Foi o petróleo, foi o gás. Ora, se aquilo era do governo, que era a base que segurava a força da União Soviética. E não esqueçamos, estamos a falar do maior país do mundo, e de longe, em termos de território, o maior país do mundo. Exato, produtores de trigo, etc, etc. Quando isso começou a ser repartido por diversas pessoas, aquela unidade que havia começou a enfraquecer psicologicamente o país. E o afastamento dos outros aliados. E depois também a noção de liberdade começou a ser outra. A noção de democracia começou a ser outra na Europa. Eu também tenho uma opinião. Claro. Primeiro, eu acho que aquilo que começou a fazer... Sabem que é assim? Nós só aguentamos nos braços a força daquilo que carregamos até certa altura. Não é? E claro, depois começamos a ceder. Há alguma altura em que vamos ter que aliviar a pressão. Até para nós próprios, porque o ser humano... Digamos, aqueles que colocam sob pressão também vivem sob pressão, não é? Tem um limite de resistência. Então, tem um limite de resistência. Ora, digamos que o povo já tinha carências muito, muito grandes. Até que chega alguém que diz, não, eu vou conseguir mudar isto. Que é o Gorbachev. Entretanto, é assim... Mikhail Gorbachev. Primeiro, o que é que começa a fazer-se da União Soviética? É o facto de se viver, ou seja, é o facto de a pressão ter diminuído. Ou seja, acabavam-se as ditaduras, chegavam-se às liberdades, o capitalismo evoluía e o comunismo continuava na miséria, não é? As economias emergentes naquela altura era tudo. Quer dizer, depois havia uma União Europeia, que era a Comunidade Económica Europeia, que estava a crescer a olhos vistos, que estava a ter cada vez mais aderentes E eles estavam a ficar cada vez mais sozinhos. 12 na altura. É, na altura eram 12. E estavam a ficar cada vez mais sozinhos. Isolados. Era cada vez mais isolados. E claro que havia sempre... E acreditem que isto é verdade. Na altura, antes de dormir, será que eu estou a tomar a atitude certa? Entretanto... Mas eles também tinham aquela teoria do orgulhosamente sós. Eles também... Como é que durante... Foi por aí que eu peguei. Durante muitos anos, eles estavam sozinhos e tinham... Pois, é que assim, quando o Salazar morreu, em 70... 27 de julho. A verdade é que ainda havia... ainda Portugal tinha as províncias ultramarinas. Ainda o franquismo era vigente em Espanha. Ainda havia ditadura no Brasil. Ainda havia muitos resquícios. E noutros países da América. Exatamente, também. Na própria Argentina. Ainda havia muitos resquícios. Aliás, ainda a Alemanha estava dividida. Ainda havia ali um braço de ferro. Ainda havia vários pontos em que os vários comunismos se podiam apegar. Não é? Ainda havia, eu não sei, eu creio que na altura também ainda, eu creio que já havia, aliás, a ditadura romena, com o Ceausescu, que também ia falar aí. Agora, assim, pontos fulcrais que digamos que enfraqueceram a União Soviética. Primeiro, 16 de abril de 1986, a tragédia de Chernobyl. Podia ter sido evitada se o governo tivesse dito alguma coisa. Ainda hoje tem sequelas. E aí o povo sofreu e achou injusto aquilo que o seu próprio governo fez. E houve dentro dessa situação, houve dentro desse governo, muitos que ficaram sem saber o que havia de dizer. Pedir desculpa, não podiam. Embora eu acho que depois até acabaram por fazê-lo. Mas não podiam pedir desculpa, porque, porque pedir desculpa era mostrar fragilidade. Não, é? Não podiam pedir desculpa. Ou seja, o povo, para além de fome e tudo mais, sofreu aquela situação. Era, portanto, enfim, era essa situação, era essa, nós podíamos ter evitado, houve muita gente com peso na consciência, com certeza, não é? E para mais, quando visionaram-se tantas imagens das câmaras dentro do, enfim, do edifício, ou seja, que viam, não é? As pessoas a procurar lavar as mãos e a serem eletrocutadas. Só por tocarem numa torneira, por exemplo. Depois... A queda da ditadura na Roménia, que é um país próximo à Rússia. E aquela queda da ditadura foi especialmente importante por um motivo. Era, em termos geográficos, um dos países mais próximos, que não tendo uma ideologia semelhante, embora sim, em vários pontos, mas uma ideologia semelhante à russa, à soviética, tinha um regime ditatorial. Quando aquele regime caiu, há ali ao lado um suporte que se perde, porque é mais um país que vai na democracia, né? Então há uma coisa óbvia. Quando o capitalismo começa a ter uma evolução demasiado grande, há coisas que começam a entrar pela União Soviética adentro. Há força. Tem mesmo que ser. A evolução tem que chegar. De onde é que veio a televisão? A televisão veio dos Estados Unidos, foi uma invenção dos Estados Unidos. Portanto, os soviéticos não a tinham. E a rádio também não a tinha. A rádio foi de Marconi. Mas cá está. O capitalismo, aliás, o Marconi não, até foi o Alexandre Belo, mas pronto. Mas cá está, mas é o capitalismo. É o capitalismo. Seja do Brasil, porque ainda há muita discussão sobre isso. Seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja da Itália. O que interessa... E depois chegou o 9 de novembro de 89. E depois chegou o 9 de novembro de 89, que é quando cai o muro de Berlim. Portanto, ou seja, quando a Alemanha começa a reunificar-se, que a Alemanha só se reunifica em 90, quando a capital deixa de ser Bonn e passa a ser Berlim, a capital da RDA. E passa a ser Berlim da Alemanha e não da RDA, nem a RDA. É que aquilo, a queda de Berlim não foi tanto uma junção de duas Alemanhas, mas foi mais uma vitória da Federal sobre a Democrática. Porque cai ali o comunismo na Alemanha e acaba por vencer o capitalismo. Há aquela famosa imagem dos democratas, dos habitantes. Um lado democrata nem sequer sabia o que era a Coca-Cola. Da República Democrática nem sequer sabia o que era a Coca-Cola. E ali acaba por ser mais uma anexação, como se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial. É quase o federalismo que toma conta do outro lado, do lado do leste. Eu acho que democrata, eu estava também a dizer que democrata era a nossa. Era a República Democrática era do leste, a federal era de oeste. Pronto, entra também outra coisa que começa, que automaticamente ainda assusta mais, né? Que é o início, isto começa precisamente naquela altura, o início da desintegração internamento da Jugoslávia. 91. Não é 89, mas é... Não, mas o... mais para trás. Ou seja, quando começa... Quando a República... Porque essas coisas notam-se e eles sabiam disso. Quando começa a haver... digamos, quando se começa a desintegrar internamente... Ainda antes de haver o... Ainda antes, digamos... Sabes quando cai uma montanha? Antes da montanha cair, ela começa a ceder lentamente. Começa a abrir brechas. Não é? A montanha, pronto, uma parede, enfim... Quando começa a haver brechas no governo, na força jugoslava, então isso ainda assusta mais. Também depois, então também há aquela parte, em aquela altura, em que a Checoslováquia se passa a ser... Mas acho que isso já foi mais tarde, em 93, não foi? Não sei. Pronto, mas entretanto... Era porque a Checoslováquia foi bem em 94. Foi. Eu estou a pensar nos mundiais ao Canho Gelo, quando é que pronto. Eles atuaram separadamente. Mas pronto... A Checoslováquia, pronto, começa a ser uma... Mas nos Jogos Olímpicos de Inverno em Lillehammer, 94, já estavam separadas. A República Checa. Mas também estavam nessa fase de separação em finais de 89, princípios de 90. E, portanto, todos estes países, todas essas forças, estavam a cair. Ora, a União Soviética resistiu muito à custa da força. Entanto, há uma invasão no Uzbequistão que foi a morte do artista. Aliás, não foi no Uzbequistão, foi no Cazaquistão, acho que foi... e foi a morte do artista. Portanto, aí foram fortemente repreendidos pelo mundo inteiro. E claro, não é? Tanta pancada se deu que há uma altura em que o Gorbachev está a passar férias numa praia, recebe informação de que o regime está a cair e a resposta dele é... Aliás, ele recebe a informação, não. Primeiro cortam-lhe o telefone, cortam-lhe todo o meio de comunicação para que ele não possa impedir o golpe de Estado. Dá-se o golpe de Estado. E é engraçado como a forma como o regime cai, porque o regime cai, claro que há uma grande, enfim, na Lituânia, na Letónia, há uma grande resistência, pronto. Mas, claro, a primeira a declarar-se independente foi a Ucrânia. A Ucrânia, assim que o regime cai, a Ucrânia declara-se logo independente, uma república independente. E era depois, mais forte. Era mais forte. E era aquela que já estava com tendências independentistas. Foi talvez as primeiras. Depois a Letónia, a Lituânia e depois os países todos a terminar em um. E cá está. É interessante como a queda da União Soviética é interessante. Porque ela não demora muito tempo. Como é que um país tão grande demora tão pouco tempo a cair? Embora houve muitos mortos, houve muita resistência e tudo mais. E quando o Mikhail Gorbachev sabe que a República está a cair, ele pode tomar conta, ele pode, com a mão de ferro, restabelecer as coisas, que ele tinha armamento para isso. E não faz. Não quer saber. Fica impávido e sereno. E, em certa parte, ou seja, ele foi a pior coisa que podia ter acontecido à União Soviética, no sentido que fez com que ela se desintegrasse. Mas talvez a melhor coisa para toda aquela gente, para todo aquele povo, porque pode ao menos lutar e obter alguma liberdade. Pronto, foi interessante, na minha opinião, a queda do regime. Eu volto um pouco atrás para o começo da desintegração. Uma das provas mais evidentes foi o abandalhamento das fábricas de produção e essa coisa toda. Aquilo eram as fábricas de armamentos e até a própria armada e o exército e tal, começou a ser descurado. E uma das causas, quanto a mim, mais provas dá disso, foi lá a central de Chernobyl. O tratamento, cuidado que devia ter para manter em condições ótimas para funcionar, foi-se abandalhando. E aquilo foi mais um descuido na conservação. Porque, inclusive, na própria... Os russos sempre foram para grandes potências, era o armamento. Era a aviação, os MIGs, eram os submarinos, os submarinos atómicos, isto e aquilo. Potência nuclear. Potência nuclear. Ora, chegou a certa altura, isto já vai, os próprios oficiais, já velhotes e tudo, já não tinham aquela força para comandar. Foi um castelo de cartas. Começou a cair uma danada e foi assim. Para fechar, já ultrapassamos o tempo. Já quem queira ir almoçar. Há quem queira ir almoçar. Faltam as críticas do Carlos Bonaparte ao regime atual. O Joaquim tem fome. Tenho um. Tenho outros compromissos. Tenho uma espiga para comer. O que é que não gostas no Putin? O que eu não gosto no Putin? Ou isso? É uma espécie de imitação daquilo que poderia ser um líder soviético. Não é uma imitação, é aquele por ele. É aquilo que já era outra vez a União Soviética. E é bom que se pare a tempo esta força, porque ele pode muito bem, e aliás, ele com certeza estará a preparar, não é? ele pode muito bem voltar a tentar juntar estas repúblicas, ou seja, tirar-lhes a independência. Nem que seja à base da força. E atenção. Não faz. Não faz? Não vai para isso. Não tem hipótese. Não tem hipótese. Não. Olha aqui o Putin e olha que a própria Rússia... Se fosse um país gigante sobre um pequenino, só um, mas várias. Não, não tem hipótese. E nos dias correm, ou não deixava, ou não é muito boazinha. Ou não se mete na União Soviética. Há uma coisa que eu repudio completamente, e se pudesse tirar de lá o homem, eu tirava, que é a corrupção que anda lá nas próprias eleições, porque ninguém se acredita, e é o que provas que das fraudes eleitorais. Estamos em 2012 e para ele conseguir os números que quer, recorre à fraude e alterar números nas eleições, quer dizer... Mas isso é precisamente típico da União Soviética. Pois, mas hoje continua a haver com ele. Com ele, percebes? Porque a Rússia até estava num caminho evolutivo interessante até, para alcançar a liberdade. Gostavas mais o Boris Yeltsin, se estivesse lá. Sem dúvida. Do Boris Yeltsin, adorava aquele, não era primeiro-ministro, era presidente mesmo, adorava aquele senhor Boris Yeltsin. E outro que lá esteve depois também, já não sei como é que se chama. Não sei, não lembro. Não sei. Já esteve lá depois também, que com o nome... Não era o Medvedev, esse é o que está agora. Agora já não está. Neles, é o bipartido, é o Putin e o Medvedev a mandar naquilo. Pronto, exatamente. Troca de cadeiras, mas a história é a mesma. Mas antes havia outro. Joaquim ia falar. Eu... Ia falar, mas é para me despedir, porque acerca do que o Carlos disse sobre Putin, em parte é a minha opinião também. E diz amém. E digo amém. Uma boa tarde a todos e até à próxima. Fala, Carlos. Pronto, e acho que isto seja a melhor ter cuidado, porque este senhor, eu já acho que já uma vez falei nisso nós e o mundo, e agora, quando vi esta notícia das ligas soviéticas, é uma forma muito suave. É? De deste vai surgir com essa união, digamos, uma espécie de União Europeia, mas para as repúblicas soviéticas. E é uma forma de ir incluindo. Mas lógico que ele não vai pela força, ele não vai pela força bélica, porque estes países agora também têm. Estes países também têm experiência soviética. E é perigoso já. Já é perigoso. Sim, já é perigoso. Portanto, agora já não é tão possível como era na altura. Aquelas invasões. Atentar contra a liberdade, porque hoje em dia as pessoas já conhecem essa liberdade. Hoje em dia já há meios de comunicação que registram essa liberdade. Portanto, as pessoas já têm outra forma de ver as coisas. Portanto, assim, a Rússia, neste momento, já não teria muita vantagem face ao mundo inteiro. Na altura tinha, agora já não tem essa vantagem contra o mundo inteiro. Portanto, não vão por aí. Eles não estão de forma mais inteligente. Vão tentar anexar, ou seja, retirar. É um bocadinho como a União Europeia, só que a União Europeia é com boas intenções. Os resultados é que não são muito bons, mas a intenção é boa. Digamos que a intenção dele é a mais manhosa, ou seja, isto, uma Liga Soviética, depois a União, não sei o que é, Soviética, que não tinha independência, atenção, não tinha independência. Não, não tira. E depois lá de chegar à altura em que se ele não sair, lá se ele fazer eleições, porque não, para... Ou seja, aqui, a pouco e pouco, de uma forma manhosa, de uma forma matreira, conseguir retirar a esses... Ou seja, no fundo, atenção que a Rússia nem vos faz falta. Hein? Vocês continuam debaixo da Rússia. Mesmo que não sejamos a União Soviética, vocês continuam debaixo da Rússia. E claro, há países que se vão colar bastante à Rússia. Sei lá, a Letónia, o Azerbaijão, o Uzbequistão, que são países... O Cazaquistão e o Paquistão já assumiram rumos bastante diferentes. Já não interessa à União Soviética. Já não interessa à Rússia, muito mais o Paquistão. Não interessa à Rússia. Mas há outros países, a Letónia, a Ucrânia, sobretudo, que interessam, porque são países. Então a Ucrânia faz frente. Em termos evolutivos, faz frente à Rússia. Portanto, interessa. Interessa calar essa potência que uns aninhos, daqui a uns aninhos. Muito há de dar que falar, se continuar a correr bem, muito há de dar que falar, porque pode fazer frente à Rússia, não em termos bélicos, mas em termos de... Hã? Nós fomos, estivemos debaixo de vocês, nós somos o filho que chegou com a inteligência tão alto quanto o pai. E a Rússia não quer isso, pelo menos Putin não quer. Eu acho que, e este é o meu comentário final... Desculpa, nem o Putin, nem os seus descendentes. Ah, os filhos do Putin... eu acho que há algo bem mais provável de acontecer do que isso, que é um dia deixar alguém tirar a tosse ao Putin, porque o comportamento dos russos não é o que era há 20 anos, querido, e eu falei nisso a meio do programa e eu vou fechar com isso. Voltamos ao desporto, iniciamos e fechamos com o desporto. Não é só o Brasil que vai ter acontecimentos importantes nos próximos anos. Em 2014 o Mundial de Futebol vai ser no Brasil, em 2016 os Jogos Olímpicos vão ser no Rio de Janeiro. Mas a Rússia, além de acolher o Mundial de Futebol em 2018, antes, e há muitas pessoas que esquecem isso na cultura geral desportiva, em 2014, daqui a um ano e pouco, porque vai ser logo no início do ano, Sochi, cidade russa, vai acolher os Jogos Olímpicos de Inverno. E a polícia local está muito preocupada com os desacatos, com as violências que se vêem no desporto. E na semana passada houve um jogo de futebol que foi interrompido e o Zenit acabou por ser castigado com dois jogos à porta fechada, porque os russos não se comportam. Hoje em dia, a violência... não sei se o Carlos acompanha isso, okay, é mais difícil. Os vídeos de acidentes e de parvoíces que se vêem na estrada vêm quase todos da Rússia. Eles não têm noção, eles, o comportamento deles é para a desordem. Quer seja no dia-a-dia, quer seja no desporto, quer seja o que quiser. E a polícia está muito preocupada em tentar segurá-los, mas não conseguem. E qualquer dia algum maluco, algo avariado da cabeça, mesmo sabendo que vai ser preso ou ser morto logo a seguir, de dar um tiro no Putin e lá se vai a festa. Cheira-me. Há música para hoje? Que sim. Eu tenho. Está bem. Não há música? O hino da República Soviética, o hino nacional, que ficou como o hino nacional da Rússia, que para mim, a par, isto independentemente de regimes ou políticas, a par do hino português, a termos de melodia, é o hino mais bonito do mundo. E eu próprio já ouvi esta opinião num jornalista da Rádio Nascença, que ainda hoje é praticamente o número 1, número 2 da Bola Branca. Pode juntar a minha também. Que disse, ele na altura, quando começou a dar o hino da Rússia, acho que Portugal jogou da Rússia na altura. Este é o hino mais bonito do mundo, vou seguir ao nosso. E eu concordo, tem um hino... Acho que a música é muito bem conseguida. Ficou com o hino da Rússia, ainda hoje é o hino da Rússia. Vamos ouvir o hino nos tempos da União Soviética para fechar o programa. Pode ser? Até para a semana, para a emissão 15, no dia 9 de dezembro.